seu perfume, que ainda hoje eu vou comprar. Tô sentindo minha vida tão sem cheiro, e eu já sei qual quero dar. Não quero ser precipitado, muito menos te assustar, mas é nesse teu sorriso que o meu beijo quer morar. E nas curvas do seu corpo invadir a contramão, tá de frente com seu peito, SOS coração. Conheci o amor só de te olhar, tava quase congelando, você veio pra esquentar. Conheci o amor e ele me fez ver que eu voei tempo demais, deixa eu pousar em você. No amor não adianta você achar que as coisas vão sempre a favor da maré. Você pode esperar que sempre o grande amor mesmo vem meio assim, na contramão. Me fala qual é o seu perfume, que ainda hoje eu vou comprar. Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro, e eu já sei qual quero dar. Não quero ser precipitado, muito menos te assustar, mas é nesse teu sorriso que o meu beijo quer morar. E nas curvas do seu corpo invadir a contramão, tá de frente com teu peito, SOS coração. Conheci o amor só de te olhar, tava quase congelando, você veio pra esquentar. Conheci o amor e ele me fez ver que eu voei tempo demais, deixa eu pousar em você. Deixa eu pousar em você. Deixa eu pousar em você. Muito obrigado.